Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Domingo à Tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os domingos às 16 horas. O objetivo com este Domingo à Tarde é fazer a companhia nas suas tardes de domingo aqui na Rádio Antena Web. E hoje vamos começar a emissão do Domingo à Tarde com música francesa. Vamos escutar Didier Barlavian, ouvindo o tema Elsa. Depois, Mylène Farmé traz-nos o tema Souviens-toi du jour. E a música de François Hardy vem logo a seguir com Tous les garçons et les filles de mon âge. Vamos fazer uma viagem até aos anos 60. Depois, vamos voltar ao presente para ouvir os Cœur de Pirate com L'Onde du Large. Desta forma, iniciamos assim a emissão do Domingo à Tarde. Elsa, le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux-là. Elsa, le sourire des nomades subissait ta loi. Elsa, les nuits de Sherazade se moquaient du froid. Elsa, dans mes longues promenades, quand je pense à toi, je me souviens de ces yeux-là. La la la la la la, moitié bleu, moitié lilas. La chanson des marins n'a plus rien de toi, Elsa. Le soleil ce matin ne brille pas pour moi, Elsa. Le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux-là. Et si c'est un homme, Et la main dans sa main, j'aurai le moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Vamos agora viajar até à Itália, não muito longe de França, para escutarmos mais quatro belíssimos temas da época de ouro da música italiana. Começamos com um grande tema que dispensa apresentações, chamado Sapore di sale, sapore di male. Depois vamos recordar Italiano, na voz do grande e inesquecível Toto Cotugno, para ouvirmos depois Caterina Caselli e o tema Non ritornerai. Vamos ainda escutar a voz de Ricardo Cosciante com a música Margarita. Chama a atenção para esta música, Margarita, de Ricardo Cosciante, que é sinceramente das músicas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. É uma daquelas músicas que sabe sempre, sempre bem ouvir. E é muito mágica, acredito que é muito mágica. Por isso, convido a prestar atenção a esta música que não pode deixar de ouvir. Desta forma, continuamos assim a emissão de hoje do Domingo à Tarde, agora com música italiana. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua.

ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. E se non ritorna più, io perderò. Più senza lui, l'amore è un gioco però più giocare non so senza lui. Se lo perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Ah, una ragazza non può fare più di così, no, non può. Signore, pensaci tu che sai tutto di me e di lui. Non lasciarlo mai, vive senza me. Ho paura che da solo con me faccia un passo sbagliato. Perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita ha un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na na na na na na na. Margherita è mia. Vamos agora viajar até a Espanha para recordarmos mais quatro melodias, quatro bonitas melodias, começando com o grupo Mocedades e o tema Eres Tu. Depois vamos até o ano de 1966 escutar a incrível voz de Rafael, que na Eurovisão levou um tema que acabou por se imortalizar. Estou-me a referir à música Yo Soy Aquel. E vamos depois ficar ainda com mais dois temas. O terceiro é de 1964 e é de um grupo mítico em Espanha. Chama-se Los Brincos, ou chamam-se Los Brincos, e trazem-nos o tema Es para ti. Depois, a música de Maria Dolores, Lemeña. Estes nomes são nomes que dispensam apresentações em Espanha. Nomes como Maria Dolores, Los Brincos, Rafael, Los Mocedades, Hombres G, que também, creio também nunca lhe ter falado. Um dia destes é de lhe trazer aqui umas musiquinhas dos Los Hombres G, que tinham uma música muito revolucionária, não no sentido político do termo, mas revolucionária no sentido de inovadora, de diferente, de atrevida até. Sem dúvida uma grande banda também. E nomes também como Clementina de Jesus, José Mercedes, mesmo não só em Espanha, mas em toda a América Latina, estes nomes não deixam de ser estranhos, não passam despercebidos, era isso que eu ia dizer, não passam despercebidos. São nomes, sem dúvida, que marcaram a canção espanhola na sua década de ouro também, anos 50, anos 60. Agora, a música espanhola não está propriamente tão má, ou numa posição tão má como a italiana, por exemplo, ou a francesa, face à Europa. Mas já tiveram dias mais reluzentes, já. Já tiveram dias mais reluzentes. mesmo dentro da própria Espanha, se bem que dentro da própria Espanha ainda se defende muito a música espanhola. Ainda há uma grande resistência, e eu acho muito bem, aquilo que vem de fora. Até porque, se repararmos bem, nós temos que defender a primeira aquilo que é nosso. Não é? Nós temos que defender a primeira aquilo que é nosso, aquilo que se faz no nosso país. E eu acho que isto deveria acontecer em Portugal e acontece em Espanha, e digo-vos uma coisa, eles são muito felizes com a música que têm. Portanto, não vejo porque é que nós não haveremos de ser felizes com a música que temos, mas pronto, já me vou habituando a que aqui em Portugal as coisas, sobretudo nesse panorama, sejam diferentes de Espanha. Mas, sem mais delongas, vamos então ficar com estas quatro melodias. Começamos com isto dos Mocedade. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú así, así. Eres tú toda mi esperanza. Eres tú como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú. Cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida.

pasito a paso va caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón, compases de marinera con tu tacón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Prosseguimos nesta emissão, aqui no Domingo à Tarde. Trago-lhe agora mais 4 musiquinhas. Ora, já fomos a França, Itália, Espanha. Vamos agora ficar por Portugal, mas por menos tempo do que pelos outros países. Mas isto tem uma explicação. É porque daqui a pouco vamos voltar para ficar. Lá mais para o final da emissão vamos voltar para ficar. Por agora vamos só dar assim uma saltada para podermos partir para outro país. Vamos ouvir, ou recordar, ou melhor, ouvir e recordar as Doce com este Amanhã de Manhã. Depois Taras e Manias, na voz de Marco Paulo. Vamos depois ouvir Cheryl e Midnight Lady, na voz de Chris Normand. Desta forma vamos prosseguindo com a nossa emissão de hoje, do Domingo à Tarde, para esta tarde quentíssima de 8 de agosto de 2010. Nunca

much my life, I'm still dreaming. Anything before has lost its meaning. Heaven in your eyes, my soul's on fire. All my feelings grow, we can go higher. Oh, I just want a girl, baby, just to call my own. And I just want a dream, I don't have to dream alone. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name, I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, turn. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get Vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes, aqui na Rádio Interweb, tenho mais 4 temas para lhe oferecer, como já é habitual. Vamos ficar primeiro com a música dos ABBA, recordando Dancing Queen. Depois continuamos na Boa Dança com os Boney M, Motherless Child. Ainda os Blondie com Art Glass. E para acabar, a grande música. A grande música de Prince chamada Purple Rain. Essa tal que também dispensa apresentações. É que já sabe como é que é, aqui na Rádio Interweb é só boas músicas a passar. Depois vamos a um pequeno bloco publicitário, eu convido a ficar por aí, para que depois voltemos e escutemos José Melhor, aliás, com Uma Rosa e um Beijo. Eu espero então que tenha a continuação de Uma Ótima Tarde, aqui na companhia da sua Rádio Interweb. Eu sou o Carlos Bonaparte e quero que saiba que mais uma vez, que para mim é um prazer imenso estar consigo, fazer-lhe companhia nestas tardes de domingo. Sabe quanto tempo já lá vai? Quase 7 meses desde que cá estou. Inicialmente das 5 às 7, é um facto. Depois em abril o programa alargou-se para mais uma horinha, das 17 às 19. E desde abril que estou aqui consigo há quase 4 meses, há 4 meses praticamente, não é? A trazer estas 3 horinhas de emissão aqui na Rádio Antena Web. Yeah. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Sorrow. peppermint he calls you with pain. I'm the one who wants that night to see life. We'll be right back. na Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada. E por isso, oferecemos também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles escritores denominados anónimos, de quem não tem reconhecimento nacional ou internacional, onde por vezes se encontram os melhores textos. Lugar aos outros, um espaço de literatura na Antena Web, às terças-feiras, 5 da tarde. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. A Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latinoamérica. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latinoamérica. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Pois é, o Hora Zero comigo, Carlos Bonaparte, e a propósito já estamos de volta para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos continuar agora com música e vamos ficar com música portuguesa nos próximos instantes. Primeiro, a voz de José Malhoa, tal e qual como lhe prometi, com Uma Rosa e um Beijo. Depois, Maria Leão com o Rui Veloso trazem-nos a melodia Caminhando Até Ti. Telepatia, talvez pelo meio que chegam um ao outro, por telepatia, a voz de Lara Lee, é ela que nos traz esta fantástica melodia. E depois, Caminhando Até Ti, por telepatia e até Nova York. Para verem neve cair, cai neve em Nova York, é a música que vai encerrar esta seleção de 4 músicas na voz de José Cid. Já viu? Uma Rosa e um Beijo, Caminhando Até Ti, por telepatia, até Nova York. Sim, senhor. Está bom. É uma boa seleção musical. Eu acho que sim. E espero que o ouvinte ache o mesmo. Porque acredito que toda ela eu faço com o maior cuidado e com o maior gosto. Sempre esperando corresponder ao máximo aos seus gostos musicais. Vamos então à nossa emissão, ou prosseguindo com ela, com Uma Rosa e um Beijo, na voz do grande e enigmático José Malhoa. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo e uma vida de amor. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que trouxes de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Ilusão ou verdade, para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Eu irei repetir e num beijo a florir mil rosas vão nascer.

vida. Talvez um dia volte, não sei, mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. E é sorrir de você. Seria feitiçaria. descobrir o homem que há em mim. Deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andava caso pelas ruas da cidade, assobiando mal nos bolsos, a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. E foi assim que na 42nd Street alguém me chama e oferece um cigarrinho. Muito obrigado, amigo, não vou fumar. Em Lisboa deixei esse caminho, deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andava acaso pelas ruas da cidade, assobiando neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. E vamos continuando em português nesta emissão do Domingo à Tarde. Acabamos de ficar deliciados com este Cai Neve em Nova York na voz de José Cid. Antes ainda, podemos nos deliciar com Telepatia na voz de Lara Lee, Caminhando Até Ti na voz de Maria Leão e Rui Veloso, e abrimos esta segunda parte em português com José Malhoa e Uma Rosa e Um Beijo. Vamos prosseguir com a nossa emissão e, como dizia eu, em português. Primeiro com António Variações e o seu Anjo da Guarda, depois Carlos Paião, recordando Versos de Amor, ainda uma música muito bonita também, já algo antiga, é do Gemini, chama-se Pensando em Ti, e vamos acabar com os Trio Admira e a Igreja Iluminada. Estas são as quatro melodias que eu proponho que ouçam nos próximos minutos e que espero que sejam, claro está, do seu integrado. Mais uma vez, eu, Carlos Bonaparte, tenho um imenso prazer em estar consigo deste lado e poder trazer-lhe não só alguma companhia, como também música. Boa música para que possa desfrutar desta tarde do domingo, bem quentinha, 8 de agosto de 2010. É o dia. Ela não usa arma, ela não usa força. 11:30 saiu para a rua com o seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua num céu de estrelas, conselheiro, coração quente, timidamente à sua porta então chamou e abriu-se a janela, e só para ela triste cantou versos de amor. Lindos esses versos de amor que fizeram em segredo a sonhar, quase mesmo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história. A noite imensa foi mais rainha quando uma lágrima caiu na recompensa do amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito. Tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Versos de amor, lindos esses versos de amor que fizeram em segredo sonhar, quase a medo um viver tentador. Por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. À espera o tempo, a mão e o beijo que deram emudeceram tanta paixão. Versos de amor, lindos esses versos de amor que fizeram em segredo a sonhar, quase a medo um viver tentador. Por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Se ainda não esqueceste as manhãs em que eu sorri, nós levantamos depois e uma noite sem dormir. Se ainda não esqueceste o acordar da tristeza ao ver as horas passar e o jantar frio na mesa. Cartas que então escrevi, se ainda abres por vezes os livros que te ofereci, se ainda sabes de cor as flores que sempre vesti, canções que sempre cantei e as flores que sempre escolhi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. Antes de irmos para a terceira e última parte, ou seja, consequentemente para mais um bloco publicitário, proponho-lhe que fiquemos outra vez em português e que recordemos juntos grandes melodias. Vamos ficar primeiro com Tony de Matos e o tema Sou Romântico, para depois ficarmos com Paulo de Carvalho e Tom Zé de Brito e o tema Olá, tu, por aqui? Pois é, vamos depois ficar ainda com mais duas melodias e dois grandes, são dois grandes fados canção. Primeiro, o fado da carta, na voz da Cidade Moreira, e depois, confesso, na voz de Amália Rodrigues. Desta forma, vamos caminhando até ao terceiro bloco, ou melhor, até ao segundo bloco publicitário, para a terceira e última parte deste Domingo à Tarde. Esta é a tarde de domingo de 8 de agosto de 2010, uma tarde quente, com pouco vento e muito sol, que eu espero estar a ser do seu integrado. Espero que também esteja a ser uma tarde tranquila, onde quer que esteja, seja a fazer uma viagem no seu automóvel, esteja, quem sabe, a dar uma voltinha aí pela casa, a arrumar as coisas pela casa. Às vezes também é preciso, não é? A gente trabalha o dia inteiro, a semana inteira. Depois chega aquela parte do fim de semana em que nós pensamos, vou descansar. E depois, de repente, lembra-nos assim à cabeça, meu Deus, mas isto está tudo desarrumado, tenho que arrumar isto, descansar, só mesmo logo à noite outra vez. Pois é, a vida é madrasta, não é? Mas, é assim, nós cá estamos, eu cá estou, aqui na Antena Web, para, da melhor forma que sei, proporcionar-lhe uma tarde agradável. Posso não proporcionar-lhe descanso, mas isso não quer dizer que não lhe proporcione um ou outro sorriso. Aceita o desafio? Vá lá, sorrir faz bem, rir um bocadinho também faz bem. Fique ligado à nossa companhia, na companhia da Rádio Antena Web, porque acredito que, mesmo que não dê conta disso, é sempre bom ter a companhia da rádio, da música. Pode ter a televisão ligada, eu sei que pode ter a televisão ligada, mas não é a mesma coisa, porque a televisão, aos domingos à tarde, o que é que dá? É filmes, não é? É filmes. E quanto às rádios, às outras rádios, quando as liga, quando as ouve, bom, por vezes, se for aquelas rádios, daqueles rádios normais, já mais antigos, às vezes está ali a deslocar-se e ouvir aquilo que da chuva, não é? Mas mesmo que seja um rádio digital, todo XPTO, tudo bonito, se ouvir assim uma rádio qualquer que não seja Antena Web, vai-se habilitar a ouvir 3 vezes a mesma música em 2 horas, não é? Mas seja em que rádio for, isto é crónico, só a Antena Web é que é diferente. Portanto, eu convido a ficar connosco e a esperar porque acaba o nosso terceiro bloco publicitário. Antes disso, antes que este terceiro, segundo bloco publicitário acabe, eu tenho mais 4 músicas para lhe oferecer, como disse. Estas 4 musiquinhas que vão tocar já de seguida, de Tony de Matos com o tema Sou Romântico, ainda Paulo de Carvalho com José de Brito, Olá Tu Por Aqui, depois Cidade Moreira com o Fado da Carta e Amália Rodrigues com Confesso. São as 4 músicas que vão então anteceder ao nosso segundo bloco publicitário. Mais uma vez, quero que saiba que é um prazer imenso estar consigo, espero proporcionar-lhe uma tarde o mais agradável possível. Vamos à música. Eu volto aqui alguns minutinhos depois do nosso segundo bloco publicitário. Fique bem, até já. Eu vou começar uma cantiga sobre a vida de um cantor que para cantar cantava a vida, mas com muito mais amor. Eu não vou esquecer na minha vida os amores que eu vivi. Nem posso deixar de me lembrar de tudo aquilo que sofri. Eu sou romântico, em toda a minha vida fui romântico. Em cada despedida fui romântico e ainda sou romântico. Cada cantiga agora é um cântico, canção pela vida fora de um romântico que sempre amou. Eu não vou esquecer que às vezes sinto que me falta uma razão de poder contar histórias da vida que canto nesta canção. Mas vou recordar pequenas coisas que não se podem esquecer e poder sentir aqueles momentos que se voltam a viver. Eu sou romântico, em toda a minha vida fui romântico, em cada despedida fui romântico e ainda sou,

que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi. Fique sintonizado no Sul Antena Web. Que te amei, confesso, não coro de o dizer, não coro,

aos domingos, entre as 15 e as 17, Joana Santos faz consigo uma viagem entre a música e a conversa. Na Rota do Sol, um programa inebriante. Aos domingos, entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. E cá estou de regresso para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Tenho mais umas musiquinhas para lhe oferecer e que espero também serem do seu inteiro agrado. Saímos agora de Portugal para ouvirmos os Duran Duran com The Prayer. Aliás, Save a Prayer, se tinha que estar correto. Vamos depois escutar The Power of Love, uma grande música para uma grande voz, a voz de Celine Dion. Depois vamos escutar mais duas músicas e são elas She, de Elvis Costello, e Everything I Do, I Do It For You, na voz de Bryan Adams. São estas as próximas quatro sugestões musicais que eu tenho para si e que espero mais uma vez que sejam do seu integrado, que é como quem diz, que correspondam às suas expectativas. Se ainda está desse lado, muito obrigado por estar sintonizado na Rádio Antena Web e mais precisamente nesta emissão do Domingo à Tarde. Vamos à música? Até já! Corner of a main street.

ficamos com mais três músicas antes das minhas despedidas. Primeiro vamos recordar a voz de Paulo Ricardo. Lembra-se dele? Nos anos 90 fez muito sucesso este cantor brasileiro. Vamos ouvir um dos mais marcantes temas da sua carreira, Tudo por Nada. Depois, The Show de Lenka. Esta música fez parte, recentemente, da banda sonora de uma telenovela que passou na TVI chamada Deixa que te leve. Esta música era muito gira e hoje recordo aqui com alguma saudade dessa telenovela, mas sobretudo com muito gosto. É sem dúvida uma música muito descontraída. E vamos continuar nessa descontração com Maria Mina e o tema All This Time. Maria Mina, que é sem dúvida uma das mais recentes grandes cantoras da música pop a nível mundial. Quando eu voltar vai ser mesmo para as despedidas desta emissão do nosso Domingo à Tarde, que acaba bem pertinho das 19 horas. Eu espero que a sua tarde seja sempre bem tranquila, sossegada e serena. Vamos à música? Até já. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher, mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que eu posso de repente ser o outro. Não posso te esquecer. Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo, bem que eu mereço alguém tão diferente, brilhava e parecia querer aquilo que eu sempre sonhava. Antena Web. Sintoniza-se. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much. Yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried. Need a push. La, la, la, la, la. detours, some stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out, finally. And all this time, all this time, you've had it in you. You just sometimes need a push. Chegamos ao final de mais uma edição do Domingo à Tarde. Pois é, já são quase 19 horas e a nossa emissão está mesmo a chegar ao seu final. Mas antes, eu tenho mais uma musiquinha para si e que espero que o faça acabar esta emissão de forma bem agradável. Vamos ficar com Dino Meira e o tema Ela é Sincera. Uma música muito bonita que foi gravada no início dos anos 90. É uma música, pronto, que eu acho que é bem disposta e dá mesmo para finalizar em grande a nossa emissão número 27 para esta tarde de 8 de agosto de 2010. Vamos então ficar com Dino Meira e o tema Ela é a Mulher Mais Sincera. E da minha parte é tudo, estou de volta na próxima semana, de hoje a 8 dias, para mais uma edição do Domingo à Tarde. Já sabe que à meia-noite estou aqui eu, com muito prazer, igualmente, para mais uma Hora Zero. Até lá, eu espero que fique bem, vai ficar de certeza, já a seguir entra no ar Joana Santos com mais um Latino América e também às 21 mais um Ouro e Platina. Às 22 arranca Música de Peso com António Silva, hoje não há Sport Antena, o nosso amigo Nuno Miguel está de férias. Então, à meia-noite, eu estou de volta com mais um Hora Zero. Fique bem, tenha a continuação de um ótimo domingo e, quanto ao domingo à tarde, até de hoje a 8 dias. Chega a casa, ela me abraça e diz: contigo, meu amor.